agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Que a paz de Deus esteja com todos. Estamos aqui para a realização dessa nobre tarefa do Evangelho no Lar. Os ensinos de nosso Mestre Jesus proporcionam um caminho seguro para alcançarmos a paz. Cultivando diariamente as lições do Evangelho, nos tornamos pessoas mais sensíveis, iluminadas e preparadas para as adversidades. São muitos os apelos externos que nos desviam do verdadeiro objetivo da vida, e por isso a importância de reservarmos um dia e hora específicos para mantermos o intercâmbio com o alto e preenchermos nosso lar com vibrações harmoniosas. Instalamos sem perceber o reino de Deus em nossos corações e ajudamos a orientar nossos filhos a seguir o caminho do bem. Por isso, sugerimos a você que está nos ouvindo que convide sua família para a realização dessa prática semanal. Através desse hábito, você perceberá a mudança vibracional. Aos poucos, o clima de tranquilidade, de compreensão, paciência e perdão irão afastando as agitações, as desavenças e o desamor, tornando seu lar um espaço acolhedor, afável e feliz. Vamos começar, Carla? Vamos sim, Olga. Para início de nossos trabalhos, vamos fazer a leitura de preparação do ambiente. E na sequência, faremos a prece de abertura dos trabalhos. Assim, leremos a mensagem de autoria de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, intitulada De Mãos Unidas. Proclamar as próprias convicções, notadamente diante das criaturas que se nos façam adversas, é coragem de fé. No entanto, semelhante afirmação de valor não se restringe a isso. O assunto apresenta outra face não menos importante, o desassombro da tolerância, pelo qual venhamos a aceitar os outros como os outros são, sem recusar-lhes auxílio. Cunhar pontos de vista e veiculá-los claramente é sinal de espontaneidade e franqueza, marcando alma nobre. Compreender amigos e adversários, simpatizantes ou indiferentes do caminho, estendendo-lhes paz e fraternidade, é característico de paciência e bondade, indicando alma heróica. Demonstra a própria fé perante todos aqueles que te compartilham a estrada, mas não deixe de amá-los e servi-los, quando se patenteiam distantes dos princípios que te norteiam. Reportamo-nos a isso porquanto, junto dos companheiros leais, surgirão sempre os companheiros difíceis. Esse de quem esperava testemunhos de amor e bravura, nas horas graves, foi o primeiro que te deixou a sós, nos momentos de crise. Aquele em cujo coração plantaste sinceridade e confiança, largou-te ao ridículo, quando a maioria mudou transitoriamente de opinião. Aquele outro a quem deste máximo apreço te retribuiu com sarcasmo. E aquele outro ainda é o que te criou problemas e inquietações, depois de lhe haveres dado apoio e vida. Todos eles, porém, se nos erguem na escola do mundo por testes de persistência no bem. A coragem da fé começará sempre através da veemência com que exponhamos as próprias ideias, diante da verdade. Entretanto, só se realizará em nós e por nós quando tivermos a necessária coragem para compreender todos os homens, ainda mesmo os nossos mais ferrenhos perseguidores, como nossos verdadeiros irmãos e filhos de Deus. Essa mensagem de Emmanuel nos conclama a termos fé, respeitando e tendo compaixão de todos que não nos compreendem. Reflitamos sobre ela, meus irmãos. E agora vamos à prece.

geralmente queremos que seja feito do nosso jeito. Jesus plantou a semente de seu amor em muitas almas, e alguns deram sua vida por ele. Mas são raros os espíritos que cedem o coração para que Jesus possa morar e se expressar aos demais. Jesus disse que o reconheceriam pelos seus discípulos. Poderíamos perguntar: como é seguir Jesus? Basta lembrar tantos missionários que se dedicaram ao bem, caminharam em direção ao Mestre, assumiram a causa da humanidade, cheios de fé e coragem, atravessaram vários obstáculos e venceram. A fé é produto da vivência do amor, que protege nossa alma de ataques inferiores. Quando nos propomos viver o amor, a fé nasce. Madre Teresa de Calcutá é um exemplo. Ela sentia necessidade de ser útil, de minimizar o sofrimento das pessoas. A base da conduta do espírita é o Evangelho, e dele devemos tirar a coragem de servir, de ajudar, de renunciar às ilusões do mundo, de eliminar nosso orgulho, fazendo luz na alma, a luz da fé. Se ainda sofremos e somos acometidos por algum mal, é porque ainda não dissipamos as sombras. Devemos pensar, fazer, dizer tudo em favor do bem, vez que é mirando a necessidade do outro que conseguimos suprir as nossas próprias necessidades. Às vezes queremos uma grande coisa, mas em cada minuto de nossa vida vem acontecendo coisas que não percebemos e perdemos a oportunidade de demonstrar nossa fé. Às vezes dizemos que não aguentamos mais a família, os problemas, o chefe de trabalho, mas se a cada dia tivermos paciência e enfrentarmos um dia de cada vez com calma e confiança em Deus, conseguiremos resolver as questões difíceis e começaremos a ter compaixão de quem está na escuridão. E vamos tratando deles com mais carinho, tolerância, instalando a paz e entendendo o papel de cada um em nossas vidas. Devemos partilhar Jesus com as pessoas, mesmo que elas não queiram, pois a semeadura irá no futuro gerar frutos. Pois, como diz Jesus, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Somos cristãos, mas não somos felizes, porque está faltando abrir o coração para a luz e aceitar que Jesus conduz nossa vida. Porque se alguém se envergonhar dele e de suas palavras, também Jesus se envergonhará dele. Jesus é o Mestre, a estrela cadente que nos conduz à estrada da consolação e da felicidade. Devemos reconhecer isso e assumir perante nossas ações, enfrentando os sarcasmos e as provas com perseverança, sustentando a fé sem recuar diante das adversidades. Muitos espíritos superiores ditam na nossa consciência o que devemos fazer para vivenciarmos o Evangelho do Cristo e nos mostram como auxiliar os simples e necessitados, sem alarde, com humildade e carinho. Pois então que ouçamos a voz do Senhor e sigamos seus ensinamentos sem titubear. Por exemplo, o ato de perdoar não se trata de ato de covardia, mas sim um ato de coragem. É assumir a fé em Jesus e na justiça divina, e coragem para se reconhecer cristão perante uma sociedade que ainda se encontra na sombra. O que vocês acham?